Salve, quem vos fala é o tal de Mano Reco, Deus abençoe. Aí Ed, obrigado pelo convite e por eu poder participar do seu sonho. Deus é bom. Ei, é nóis. O mundo pode se vender, mas nada vale a sua alma. Você não pode perceber, mas todo dia alguém te salva. O mundo é tentação, com ele a sedução. O crime, o vício, a louca ostentação. A porta é estreita, irmão, tem que renunciar. O ódio, a ambição, no céu não pode entrar. Tem que matar e enterrar a velha criatura. Deixar o tempo perdido, a velha rota de fuga. Em busca de uma fita, sem saber se vai voltar. Com a mente entupida pra morrer ou pra matar. Basta perceber, irmão, que não está sozinho, que o verdadeiro amigo se chama Jesus Cristo. O resto é conversa, ele não te deixa só. Seu parça te entrega e pra você sobra o pior. Quantos livramentos você teve por aqui, em meio aos tiroteios, ileso, sem se ferir. Enquanto sua mãe orava de madrugada, nos cultos, nas vigílias por você, derramando lágrimas, envolvidão. Chegando louco em casa, chapado a milhão, deixava ela preocupada. Quantas vezes ela te viu com ferro na cinta, você de lupa escura com os parceiros na avenida. Chega de ser notícia na TV, entenda que o inimigo quer tragar e devorar você. Até quando, parceiro, você vai viver cabreiro, com a ponto 40 embaixo do travesseiro? Vai devagar que Deus está no comando. A qualquer momento ele acaba com seus planos. Truta para pensar que o crime não compensa. Entrega seus caminhos e siga Cristo na sequência. É tempo de viver uma nova história, sem choro, sem rosas. Levanta, mano, e mãos à obra. Se arrependa, truta, que tudo passa. Ganhar o mundo e perder a alma. O mundo pode se vender, mas nada vale a sua alma. Você não pode perceber, mas todo dia alguém te salva. Deus abençoe, em nome de Jesus. Que suas mãos possam ser mudadas na vida dessas pessoas. Que tu possa alcançar vidas. Em nome de Jesus, que a sua graça possa alcançar pessoas. Oh Deus, abençoa cada projeto, cada pessoa que ouvir. Pai, abre as vidas, meu Pai. Abre os seus ouvidos, Pai, para ouvir as orações da quebrada, Pai. Oh Deus, ouve os favelados, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Traz graça, conhecimento e principalmente salvação. Eu sei bem, posso falar porque vivi o que cê vive. Já deixo claro, não é o passado que me define. O pior já passou, agora tá tudo bem. Mas nem sempre foi assim, nem é pra tudo que vai, meu amém. Segue o plano, mas o perfeito. Ganhar sua vida é você primeiro. Pra quando vim oferecer o que cê tem. Pois não tem como dar amor se você não ama ninguém. Abaixa a guarda e deixe que o evangelho entre. O som é pra loucos, mas são poucos que me entendem. O inimigo faz a trama e te deixa lento. Pois não cega os olhos, ele cega é o entendimento. Curta o flow, mas faça favor, vê se entende a letra. É só dois times, ou é com Deus ou abraço o capeta. Não tem conversa, sabe bem que Jesus te ama. Mas você e Deus sabe, o pai que você chama na cama. Se achar que não, então vai lá na Bíblia. 1 João 3,10, escolhe e segue a trilha. Nessas ideias fica claro quem é o seu pai. Deus ama tanto que a escolha é o ser que faz. Salve Ed, agradeço por participar do sonho. DJ Pantera, deixando o som redondo. Deus agradeço pelos meus aliados e por mostrar que o tolo passa como o sábio calado. O mundo pode se vender, mas nada vai. A sua alma, você não pode perceber, mas todo dia alguém te salva.